o mundo à minha volta tentar me deter, eu não me calarei, em ti confiarei, minha rocha de vida e paz. Tu és a fonte inesgotável que me satisfaz, sempre me alegrarei, em ti confiarei. See you.